elevador. Pra quê, pai? Vou pro quinto. Quinto o quê? Andar. Valeu. Cara, pode ir lá. Vai lá. Minas é tudo que gosto, Minas é tudo que gosto. Gostou de mim? Eu aposto. Minas é tudo que gosto, Minas é tudo que gosto. Gostou de mim? Rimas eu bolo, Minas seja elas como for, as carrego no colo, no enrolo, na aposta. Afinal, quem não gosta tá apostado. Como diria o velho ditado, se erro de ortografia fala-se dois, só dou tiro no pé quando tô bolado. Faço minha zona, te jogo na lona, driblando Pelé e marcando um gol na brisa de Maradona, Madonna. O que seria manobra arriscada? Isso. No troco eu levo uma loura pelada, ensaiada, levada, sapeca tua zona, pé na estrada, não levantado pedindo carona. O que se espera de 20 e poucos anos, viagem em todos os momentos insanos, interpretando, dominar o mundo, não se inclui meus planos. Nós, venha nós, conversamos, ouvemos. Eu aposto, Minas é tudo que gosto, Minas é tudo que mostro. Gostou de mim? De mim, yeah. De mim. Consegue, não tenta, esquenta com minha febre. Não troco o gato por leve, assumo o crime, entro pro time, eu tô no rádio que toca. Tocado com prisioneiros que fogem por baixo da terra, como minhoca. Aqui e agora, ora, se não gosta, me tranque no quarto e joga a chave fora. Estou farto de sede pra virar veneno no copo. Desacato a ruindade com a cara e a coragem. Eu noto o valor das rimas, o amor por Minas, a verdade da durabilidade eterna, superada, alcalinas. Vagina por baixo das saias, não aceito vaias. Imagines, biquínis, biquínis sublimes. Peço ao sol que ilumine minhas praias. Cavalo Banguela, gato congelado.